Panorama Agrícola para 7 de setembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é feriado, 7 de setembro, terça-feira, noite de lua nova. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Eduardo Maia. E o ditado é: bondade em balde é devolvida em barril. Confira no Panorama Agrícola de hoje a dica de Simone Barrin sobre o morango. Noticiário: Santa Catarina Rural deve ser assinado na próxima semana. Aqua Negócios, piscicultura, venda de alevinos em Caçador. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O morango pode durar um pouco mais se na hora da compra você escolher aqueles com a parte do início do talo ainda verde. A fruta deve ser armazenada em um recipiente bem fechado na geladeira. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Está pré-agendada para a semana que vem, dia 13, segunda-feira, a assinatura do contrato de empréstimo para execução do Santa Catarina Rural, Microbacias 3. A assinatura será feita nos Estados Unidos. Semana passada, o Senado brasileiro aprovou o financiamento externo para o Estado de Santa Catarina, junto ao Banco Mundial. A operação de crédito externo para Santa Catarina é no valor de 90 milhões de dólares. O Santa Catarina Rural terá a duração de 6 anos e tem como objetivo aumentar a competitividade das organizações dos agricultores familiares catarinenses. Para sua viabilização, vão ser desenvolvidos 500 projetos estruturantes de implantação de agroindústrias familiares nas áreas de leite, carnes, frutas, pescados e outros. Também serão melhorados os sistemas de produção, agregação de valor e conexão de rede em internet. Também há expectativa de investimentos na área de projetos que envolvam a juventude rural. O Santa Catarina Rural vai também ter o reaparelhamento de todo o sistema fixo e móvel de vigilância sanitária vegetal e animal, além do incremento da certificação fitossanitária para agricultores familiares que produzem banana, maçã, citros e pinos. Outra iniciativa do Santa Catarina Rural é a estruturação de corredores ecológicos nas bacias dos rios Timbó e Chapecó. Na execução desse programa, continuam a EPAGRE, a Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e agora também a SIDASC, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a FATMA, a Polícia Militar Ambiental e as Secretarias de Infraestrutura e de Turismo, Cultura e Esporte. O primeiro projeto Microbacias, ele foi desenvolvido a partir de 84 em 3 microbacias piloto localizadas na bacia do rio Itajaí. O trabalho em anos seguintes foi ampliado para outras 17 microbacias. O foco desse Microbacias 1 era o manejo do solo e da água, o controle da poluição ambiental por dejetos animais e a melhoria de estradas rurais. De fato, ele foi executado entre 91 e 99. E o Microbacias 2, encerrado no ano passado, ele trabalhou para aliviar a pobreza rural através de ações integradas, de desenvolvimento social, econômico e ambiental no meio rural de Santa Catarina. Foi desenvolvido em todo o estado, envolvendo 289 municípios, 936 microbacias e 140 mil famílias rurais. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagri com você até debaixo d'água. A entrevista de hoje é com o médico veterinário e especialista em nutrição de peixe, Álvaro Greff, da unidade de piscicultura da Epagri em Caçador. Álvaro, esse programa aí de vendas de alevinos, quantos alevinos a Epagri vende aí na região e também para outros estados e quais são os peixes que são comercializados? Bom, na realidade esse não é um programa isolado, é um programa que faz parte de nossas atividades normais de ano em busca de alevinos para fazer pesquisa. Então, como nós estamos conversando, é que, na realidade, nós, para podermos buscarmos os alevinos que precisamos para a pesquisa, há os excedentes. Então, esses excedentes normalmente serão postos à venda aos produtores que assim o desejam e o procuram. As espécies normais são as carpas, que é o nosso carro-chefe em termos de pesquisa para o estado, inclusive, na nossa região, que seria a carpa cabeça grande, a carpa capim, a carpa húngara e outra variedade que é a Israel. As quantidades normalmente são em função da demanda. Como a nossa estação é uma estação muito pequena, ela não tem capacidade mais do que 1 milhão de alevinos anos, se nós trabalharmos pensando nisso. Então, na realidade, conforme a demanda, nós temos procurado sanar essa procura em função dos pedidos que se fazem antecipadamente. Com relação a preço, Álvaro? Bom, preços normalmente são estipulados pela gerência da nossa estação e pela chefia da estação. É um preço praticamente de subsidiados e, na realidade, como sempre nós comentamos, o preço nosso não é para fazer frente aos produtores particulares e sim para controlar o excesso, porque você sabe que normalmente a demanda é maior do que a produção. Então, eu vejo os alevinos trazidos pela Epagri, mas como uma forma de conter os preços. Álvaro, e com relação a quem desejar comprar, tem algum telefone de contato aí na estação? Sim, na realidade nós emitimos normalmente todo ano, e casualmente foi a semana passada, nós emitimos um aviso que para fazer a procura por esses peixes, poderia procurar pelo telefone principal da Estação Experimental de Caçador, que é o 3561-2000, ou o 3561-2025, que fala com o nosso colega Miguel Dias Júnior, que é o responsável pela coleta dessas informações. DDD 49. Álvaro Greff, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Caçador, unidade de piscicultura. E com relação às suas pesquisas, Álvaro, e às pesquisas da estação, quais são as últimas novidades em termos de pesquisa na área da piscicultura? A grande novidade sempre é a introdução de novas variedades. Como eu te disse, nossa estação mais preocupa-se com as carpas, mas é com as novidades de ir trazendo peixes para que sejam feitas policultivos com as carpas ou mesmo introdução de espécies para que aumente o custo-benefício dos viveiros. Nos anos anteriores, nós lançamos, além das carpas, lançamos o curimatã, o jundiá, e estamos trabalhando a nível de pesquisa, mas não temos para venda, porque como é pesquisa, a gente não tem certeza de como orientar os produtores. Nós estamos pesquisando o dourado, que é um peixe mais de topo de cadeia de criações. A piracanjuba, que é um peixe também que tem uma certa procura, e nós estamos trabalhando. E temos um jundiá, que é para substituir esse jundiá que nós temos, que é um jundiá que dá mais nas cabeceiras do rio Pelotas, que é um jundiá de grande tamanho, que seria o bocudo. Agradecemos a Álvaro Greff, da unidade de piscicultura da Epagri em Caçador, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Ela trabalha lado a lado, come na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora, que em tudo dá um jeito, é uma grande